meus manos se adiantando como quis. O cara alegre, a pele brilha, vê a família feliz. Aprendizado de guri, lobão, não de seu filho. Puxa, um, dois, amanhã, dois, três. Por favor, se tu sei, cumpre legal. O dono em verde tá na rua e troca ideia. Ser neurose outra vez, pensei, meditei. Não vou, não fui, avu. Era moleque, mas sabia as vagas boias ruim. O bom era sentar, trocar ideia e relaxar. Não sei porque, mas eu dormia pra caralho. Porque o vinho branco seco na noite fio achado. No tigelado, chama as mina pra ficar bolado. É tremer de frio, brrr, ligar o fogo. Chamar um X, tudo trito, quanto vale felicidade de parceiro, hein? Andar na rua, cabeça baixa pra achar dinheiro. É quem te deixa só uma vez, o fim, os nacos de barão. O baile já faz só curtir, diz aí não é bom. Felicidade de moleque loucão, eu vivi, tiros, balançar os irmãos. A preferir tirar plateia do chão. Afu, ver os meus manos se adiantando como quis. Afu, a vida é louca, mas maluco bate pra ver de pique. Várias fitas e das tretas, hoje dá risada. Afu, é parceria toda hora sem palavras. Nas esquinas da selva cinzenta, rapaz desfilando de carango com umas pretas. Tô lá no chão, curtindo de Javan. Numa cesta louca, como faz o bom vivante. Presença na vida, um homem de negócio e serviço. Os perrengues são ossos do ofício. Mas cada um na sua sereno. E todo respeito, mais doce veneno. Eu sei qual é, mas vai na fé que é tudo nosso. Sem medo na pura e nem um pingo de remorso. Toda fartura, família. Vida longa aos leões do AP do Corre resistente. Embalados pelo som, estilo Los Angeles. Pegada de chicano, picadilha das gangues. Que sentiram na pele, aguentaram no osso. Cresceram, tornaram homens valorosos. Um brinde ao rap, neto da madrugada. Filhado do sereno, filho da tarde avermelhada. Que deu solução, conduziu, seduziu. Abriu os caminhos e aos covardes destruiu. Quero mais uma noite cheia de nostalgia. Amigos na volta e no rádio, é magia. Por quê? Só falando de bagulhos, afu. Assim que tem que ser. Afu, ver os meus manos se adiantando como quis. Afu, a vida é louca, mas maluco bate perto de pis. Afu, de várias fitas e das tretas, hoje dá risada. Afu, é parceria toda hora. Seria fraca, nunca fui, nunca tive. Graças a Deus, fiz várias fitas, continuo firme. Cauteloso com as palavras, atitude no verso. Ter conceito com os malandros, novo velho. Liga sempre está por cima, sempre já cabeça erguida. Fazendo um som que transforma várias vidas em crise. Na boa, eu desejo que meus manos prosperem. Pelo certo que a vida se encaminha dos meus. O tempo é curto pra caramba, pra ficar de bobeira. Prove desse veneno, embarque nessa vinheta. Chama os loucos, várias minas pra curtir. Anda sereno, na moral, consciência tranquila. Tá em dia com a rapa, kit na galeria. Seu caráter é a senha pra chegar. Chegando, não importa o lugar, é sempre bem recebido. Troca ideia com os malandros e não se vão. Rima depois, MP eu deixa quieto. Anda somente pra frente, pode crer, é a minha liberdade pra viver numa trilha. Pra mim tá bom, já dá pra ser feliz. Já dá pra ser feliz, já dá pra ser feliz. Afu, ver os meus manos se adiantando como quis. Afu, a vida é louca, mas maluco bate o bebê de bis. Afu, de várias fitas e das tretas, hoje dá risada. Afu, é parceria toda hora sem palavras. Fool!